Era uma vez um país à beira-mar plantado, em que tudo era vigiado, mas muito se cantava. Andavam calmos os povos, aos músicos brilhavam os olhos, com um adeus a um país fantástico. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país. Os políticos a mandar, os cantores a pensar, qual será a melodia que vai começar a tocar. Na grande Vila Morena, as mulheres alumiavam-se à candeia. Os homens viviam uma epopeia e corriam atrás de uma ilusão. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Uniram-se forças e vontades, disseram-se meia dúzia de verdades e Portugal parou. Afinal, o que é que mudou? O que faço aqui? Vem-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Tu? Okay, do you want something simple? Okay, do you want something simple? Como a nova era à porta, acabou-se a revolta e nasceu uma geração. Por entre dunas e contentores, afundam-se navios e amores e cresce a poluição. Nasce um novo dia, brilham outras canções. Depois dos revolucionários, quem são as novas gerações? Tô. Só pra dizer que te amo, nem sempre encontro o melhor termo. Devia ser como no cinema, a língua inglesa fica sempre bem. There's nothing left for me to I guess I'll try again tomorrow. Chegando pela rua ao som do Lou Reed, sempre na sua, sempre cheio de speed. Segue o seu caminho com a merda não se beira. Um chico fininho, frigo da cantareira. Chico fininho, chico fininho. Cantam novas lutas, têm novas expressões. Dão chutes e pontapés, são HF e variações. A história já lá vai, foi apenas uma demonstração. Agora, senhores e senhoras, que entra a canção. Senta aí, senta vibe, senta a batida. Não a desse som, mas a da tua vida. Andas a viver com o cérebro dormente. E eu passo a pouco, ponto para um nível diferente. Ready, set, go. Passa, passa, vai para casa, casa. Abre a pestana, tana. Isto aqui não é um filme, boy. Baza, baza, vai para casa, casa. Abra a pestana, tana. Isto aqui não é um filme.